cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ouvi dizer que cantavas as saudades que trazias do meu corpo que lembravas e nada mais de mim querias. Do meu corpo que lembravas e nada mais de mim querias. É bom saber que te lembras desse corpo que é o meu, que lamento que não entendas. Mas tentei que fosse teu, lamento que não entendas. Mas tentei que fosse teu, não foi para mim perdida essa noite em que senti que alguém perdido na vida não faz sentido para mim. Que alguém perdido na vida não faz sentido para mim. Eu também sei que o meu corpo que sente a falta do teu não encontrou no teu corpo o que faltava no meu. Não encontrou no teu corpo o que faltava no meu. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. E vamos ver se é desta que temos uma sequência de todas as semanas, porque enfim, a pandemia nem sempre tem permitido isso. Pelo que, por esta retoma, entendemos começar pelo fado. Uma vez mais, o fado. Mas que, curiosamente, e acho que serve de algum modo de começo enigmático, não só o fado. Estamos para além do fado. E não sou eu que o digo, aliás, estou de algum modo a ir buscar até o próprio prefácio deste disco, que não é também um disco, acaba por ser um livro. Ora bem, enfim, deixando assim estas pessoas no ar, eis que, enfim, aqueles que são os ouvintes habituais da Boa Nova já sabem que estamos a falar de Duarte. Duarte, que já esteve connosco por duas vezes, uma em agosto de 2015, aliás, a primeira, e a segunda, mais recente, em 2018, de fevereiro. Isto precisamente a lembrar trabalhos anteriores de Duarte. Mas por via deste No Lugar Dela, que já está disponível para venda desde o final de março, que motiva uma nova conversa. E, portanto, é sempre com grato prazer que damos as boas-vindas ao Duarte, do seu Alentejo até aqui às beiras. Bem-vindo uma vez mais, Duarte. Olá, antes de mais sou eu que agradeço esta possibilidade de conversa e é com muito gosto que estou mais uma vez a conversar e de alguma forma a tentar falar sobre este novo lugar, não é? Que pode ser tanta coisa, não é? Já falamos de fado, já falamos de não fado, já falamos de um disco que não é disco. Portanto, será com o maior dos prazeres que podemos conversar sobre isto. Vamos então esclarecer os nossos ouvintes. Desde logo, por exemplo, o aspecto gráfico do tal disco que não é disco. Eu quando tenho, enfim, apesar de sou um possuidor do disco, não é disco, do objeto da qual agradeço, que seguramente é tanto um disco como um livro e acima de tudo é uma obra de arte, desde logo, ainda antes até de o ouvirmos. E é uma obra de arte que podemos começar por uma conversa até mais mundana, uma obra de arte que não fica barata. E hoje em dia estamos cada vez mais habituados a uma capa muito simples, se possível até só de plástico, com uma folhinha que faz de capa e tudo o resto fica para as calendas. Ora, este aqui, para além de ter uns excelentes textos, há a preocupação de divulgar tudo aquilo que vai aqui e a razão de ser do próprio nome e das próprias letras, que por sua vez não estão só até para o português. Portanto, há aqui uma intenção de ter um público abrangente. Pergunto-lhe, qual é a sua cota parte de responsabilidade? Qual é a cota parte do Alain Vachier nesta capacidade de fazer um disco, um trabalho que seguramente, em termos de custos, poderia ter ficado bastante mais barato, mas que seguramente também ficava muito aquém daquilo que hoje aqui está? Antes de mais, este disco, este No Lugar Dela, é um disco de muita gente, não é uma coisa só minha, não é? E houve uma altura, quando nós já tínhamos o guião, quando nós já tínhamos as gravações feitas, quando eu já tinha convidado a Isabel Zuzarte para fotografar cada um dos temas, quando eu já tinha os textos da Teresa Muge, do João Goberno, do Ricardo Paes, e quando tinha as traduções do guião propriamente dito, eu falei com o Alain e era o próprio objeto que nos pedia que fosse mais que só mais um disco, não é? Daí nós termos avançado com esta ideia de livro também e nem pensámos na questão financeira nem monetária, porque quando o foco não era o produto, mas o objeto merecia que assim fosse. O que estava gravado merecia que assim fosse, o que estava escrito merecia que assim fosse, o que estava fotografado merecia que assim fosse. Portanto, decidimos reunir tudo nesse objeto. Daí essa tomada de decisão, que não foi nada mercantilista, claro. Mais do mesmo, porque sim. Mais do mesmo, porque não. Mais do mesmo, porque enfim. Mais do mesmo, até mais não. Mais do mesmo, porque enfim. Mais do mesmo, até mais não. Mais do mesmo que te dão, mais do mesmo a que te dás, mais do mesmo é ter razão, mais do mesmo tanto faz, mais do mesmo é ter razão, mais do mesmo tanto faz, mais do mesmo sem pensar, mais do mesmo é consumir, mais do mesmo. Se calhar mais do mesmo faz-me rir. Mais do mesmo, se calhar mais do mesmo faz-me rir. Mais do mesmo, assim, assim. Mais do mesmo, pois então. Mais do mesmo, porque sim. Mais do mesmo, porque não. Mais do mesmo, porque sim. Mais do mesmo, porque não? Mais do mesmo, porque sim. Mais do mesmo. Porque não? Mais do mesmo, porque enfim. Mais do mesmo, até mais não. Mais do mesmo, porque sim. Mais do mesmo, porque não? Contribuiu para aqui, há aqui que referi-lo. Este disco tem também o dedo de José Mário Branco, infelizmente desaparecido depois deste seu contributo. De algum modo pesou também sentir que havia que também homenagear este grande nome da música portuguesa e que o seu dedo também ficasse conotado com algo mais que não só o disco. Aliás, o único agradecimento que eu faço no disco é realmente ao Zé Mário Branco. Infelizmente só foi possível trabalhar com ele na pré-produção, mas também lá está, e daí o disco também se construir com mais gente. Depois começaram a aparecer amigos no meu caminho a construir o que era suposto ter sido feito com o Zé Mário, mas que infelizmente não conseguimos, e acabámos por conseguir fazer este lugar dela, No Lugar Dela. E também por ele e com ele, este disco pôde ter lugar e este objeto pôde ter lugar. E eu fico feliz por isso. Não, seguramente, e pode tal. E eu pergunto, este disco é seguramente muito mais do que o que sonhou à partida, ou que almejou? A nível do objeto, eu acho que sim, embora, aliás, eu demoro muito tempo a fazer discos, Portanto, o disco começou a ser escrito há cerca de 3 anos e pensado, começou a ser pensado e começou a ser escrito para aí há 3 anos com a escuta compulsiva das algemas. E todo o disco depois parte quase desse movimento de epifania sobre essas algemas. E quando eu vou falar com o Zé Mário Branco, era numa altura em que eu já tinha um ninho sonhado, mas que faltava vestir. Faltava fazer crescer, faltava vestir, faltava ver como é que poderíamos começar a pensar em apresentar um menino a outras pessoas. E ele depois ajudou-me nessa fase de pré-produção. Chegaram outros amigos, sei lá, a Teresa Mus também foi acompanhando este processo, o Carlos Menezes, um dos músicos, sugeriu logo que pudesse produzir com o Sérgio Rodrigues também na questão dos arranjos e de alguma forma o disco é feito de muita gente e é feito com muita gente e isso agrada-me muito. Escravos errantes da vida e da angústia de viver. Somos a imagem esbatida do que nós quisemos ser. Corta-se embora a corrente que nos prende ao que é vulgar. Afinal, tudo é diferente do que queremos alcançar. Saber por que vivemos no mistério de existir. Nem mesmo ao sorrir esquecemos a mentira que é sorrir. Desde sempre porque a vida me ensinou que o riso é sempre o começo do sorriso. de viver. Já vamos falar das pessoas que o acompanharam, mas ainda a este propósito, e também aproveitando o facto de que bem está a explorar aquilo que são as redes sociais para ir mostrando um pouco a sua ideia do disco, talvez dê para combater aquilo que tem sido a tendência dos dias de que as pessoas tendem a ouvir um ou dois temas do disco, os, entre aspas, os vulgo singles, não é? E ficam além da ideia de um disco que é conceptual e que deve ser, minha opinião, e seguramente não será só a minha, ouvido de escutado, todo, não é? De, sim, no seu todo, de fio a pavio, e tirar as suas devidas ilações. O facto é que aproveitou para mostrar com pequenos vídeos aquilo que lhe vai na alma. A pergunta que eu faço é esta. Já ouvi assim várias vezes dizer que este é um disco de combate. Que já percebi, mas gostaria de ouvir de si, eu aqui para os nossos ouvidos na Boa Nova, a razão de ser porque considero este, efetivamente, um disco de combate, no bom termo da palavra. Fui eu que escrevi essa banca, um disco de combate à malícia dos dias. Se partirmos da ideia que a malícia dos dias é muito esta falta de empatia que todos vamos vivendo e que está por trás de muitas das situações e de muitos dos casos e casinhos que todos os dias nos entram pela casa adentro, não é? Até pelas notícias que vamos ouvindo, pelas guerras que vamos tendo, pelos conflitos que temos presentes nos nossos dias. Se nós sairmos dessa espuma dos dias e tentarmos analisar o que é que está por trás da maioria dessas situações, até de violências e às vezes de anular os outros, do discurso do ódio, o que está por trás é essa falta de empatia. Portanto, eu parti do princípio que a malícia dos nossos dias estava nessa falta de empatia e propus-me a escrever e a cantar um disco que pudesse promover essa empatia e que pudesse promover aquilo que nos torna seres humanos e não teres humanos. E é nesse sentido que eu sinto que este disco acaba por ser um disco de combate a essa malícia dos dias, que é no fundo a falta de empatia. Posso dizer, até pela profissão que vai tendo, né, e que muita coisa lhe entra pela porta adentro, como disse há pouco, que este disco também é uma catarse. Eu sou psicólogo, né, como sim, sabe, claro. Não é? Eu trabalho com histórias de vida e trabalho com relações todos os dias. Portanto, é a minha matéria de análise, é a minha matéria de trabalho, técnica, propriamente dita. Nas músicas, a matéria é também a mesma, mas os mecanismos de defesa ou adaptativos são outros, não é? Daí, provavelmente, haver qualquer coisa de catártico e provavelmente haver qualquer... com certeza também neste meu papel de músico... Já não tem tanto a ver com essa parte mais técnica e mais de análise e mais racional, mas há qualquer coisa já de presente na forma como se cantam e como se pintam essas mesmas histórias de vida e essas mesmas relações. Incorporou no seu ADN, de alguma maneira. Na prática não é algo pensado, mas efetivamente algo que já está inerente a si próprio. Na prática clínica as coisas são técnicas, não é? E há formas, e há lentes, e há processos, e há práticas, e há todo um manancial de ferramentas que estão à nossa disposição, até muito ao nível do racional. Na música, o nível já não é tão racional assim, não é? Portanto, temos outros mecanismos de defesa, temos a catarse, como falava há bocado, provavelmente temos a sublimação, não é? Que é, no fundo, trabalhar essas matérias, mas pela arte, é? Pela criação. E é diferente. As queixas que nunca fiz, as marcas que disfarcei, pior que não ser feliz é saber que já te amei. As ameaças que tive, as respostas que não dei, quem como eu sobrevive é que sabe. Por minha culpa, tão grande culpa, por culpa, tão grande culpa. O medo quando saías, o medo quando voltavas, o medo quando dormias, o medo quando acordavas. Não sou capaz de fugir, não sou capaz de deixar, não sou capaz de sentir, não sou capaz de gritar. Culpa, tão grande culpa, por minha culpa, tão grande culpa. A diferença que encontra na criação deste disco em relação àqueles que, aliás, foram destaque aqui na Boa Nova. Que elementos encontrou diferentes para chegar a este trabalho? Este disco, quando estava a escrever, senti que de alguma forma havia por ali matrizes ou naturezas de um canto que não tinha que só ser do fado. O que é que isto significa? Significa que, ao contrário dos meus outros discos, partiam de uma matriz fadista e depois se construíam, este disco, na sua gênese, já tinha letras, já tinha composições, cuja natureza musical não assentava só nos fados. Daí haver esta preocupação em servir os temas a partir da natureza que cada um tinha e não tentar pô-los em fado. Ou seja, o que era fado era do fado, mas havia outros cantos. E eu tentei, de alguma forma, sendo fadista, claro, não deixei de o ser, nem vou deixar, nem pretendo deixar de o ser, mas cantei três fados tradicionais, porque esses eram marcadamente fados e com essa matriz tradicional, e depois houve outros cantos e houve outras naturezas que era preciso servir. Daí nós termos alargado o leque de ingredientes musicais que pudemos usar no disco, ou seja, para além do trio de fado, nós usámos também um quarteto de cordas clássico, também ele clássico, como o trio de fado, e usámos também um piano, de forma a poder, de alguma forma, ir de encontro àquilo que os temas pediam e que o disco pedia na sua natureza musical. E nisto o Zé Mário, como falávamos há bocado, era genial. O Zé Mário conseguia perceber de uma forma genial o que é que cada tema pedia e depois o que é que o disco no seu todo pedia também. E pergunto, nessa construção, de algum modo se sentiu, por essa via de fadista que lhe conhecemos, que estava a fazer algo contra a natura e que, de algum modo... Não foi pensado. Eu não estive preocupado em ser ou não ser fadista. Uhum. Eu não estive preocupado em fazer ou em não fazer fado. Portanto, não houve anticorpos ali. Mais a quem ou mais além. Uhum. Eu estava preocupado em servir cada um daqueles temas, cada um daqueles personagens, se quiser, cada uma daquelas mulheres, cada uma daquelas histórias, e servir o outro, não é? Muito mais do que ser isto ou ser aquilo, era servir o outro. A tua aposta segura, tão pouco justificada. Meus dias de casa escura, domingos em mim fechada, a minha cabeça erguida, pela culpa medicada, tantas vezes a escolhida, outras tantas enganada. Sou só eu a defender-me das coisas que já vivi. Aprendi a proteger-me. Assim sou eu, sou eu. Não me chega a ser quem sou. Sou capaz de já nem crer, mas no lugar onde estou, não sentir é proteger. Não chega a dizer adeus, adeus, não posso dizer. Negros dias, dias meus. Dizer adeus é morrer. Sou só eu a defender-me das coisas que já vivi. Aprendi a proteger. Foi por via dos algemas, que vem a ser aqui o primeiro tema do disco, que rondou este conceito. A partir do momento que de facto percebeu que havia aqui um conceito, a construção foi mais difícil do disco ou não? Pelo contrário, havendo o conceito, tudo se encaixou de algum modo fluido? Há alturas em que as coisas complicam, outras em que as coisas facilitam. Eu gosto de pensar que é um bocadinho como nós termos uma ideia para uma casa e depois temos que ir a desenhar. Do ponto de vista arquitetónico, e depois temos que construir, não é? Do ponto de vista da construção civil, propriamente dita, do operariado. E nas duas fases há alturas em que há coisas que são mais complicadas, mas lá está, mas quando se tem um foco, quando se tem um lugar onde queremos chegar, a coisa fica logo facilitada nesse sentido. Portanto, naturalmente foi-se fazendo, naturalmente foi-se construindo. Mesmo com a infelicidade do Zé Mário ter deixado de estar connosco, a coisa depois também foi feita e foi construída e ganhou forma. Portanto, há alturas, se calhar a altura mais complicada foi mesmo quando o Zé Mário nos deixou, que ficámos um bocadinho órfão, e este trabalho ficou um bocadinho órfão daquilo que poderia vir a ser o trabalho dele na produção e nos arranjos, não é? Mas também se fez e já estava, lá está, o tal menino sonhado já lá estava, não é? Portanto, não fazia sentido abandoná-lo. Pois bem, e a esse propósito, agora vamos aqui por via da construção do disco, também se deveu, melhor deveu não, foi em paralelo acompanhando desta pandemia. O que é que isso ditou em termos da componente técnica, da própria componente de trabalho do disco? O que é que influenciou? O disco já estava escrito e a maior parte dos temas estavam compostos ainda antes da pandemia. Portanto, nesse sentido, a pandemia não nos afetou os trabalhos, porque nós aproveitámos o confinamento para ir para o estúdio e para ter tempo para pensar as coisas e para gravar as coisas e depois para trabalhar o objeto propriamente dito. Aproveitámos aproveitámos o confinamento nesse sentido. Ao nível da minha prática musical de concertos e de estar com as pessoas, aí é que morreu completamente há um ano. Estamos agora a reanimar e, de alguma forma, a reviravoltar. Se calhar pensando na reviravolta, está no disco. Estamos agora em fase de reviravolta relativamente aos concertos ao vivo. Mas no que se refere ao disco, não nos condicionou em nada. Desconhecida, foi o nome que procurei. Quem se esconde no passado muito mais terá vivido. Caminho de quem procura certeza de quem se perde. Solidão que tanto dura é angústia de quem escreve. Leonor desconhecida, Leonor que procurei, Leonor quase perdida, me encontrei. Mulher das minhas mulheres, mãe que foste terra fria, morre sozinha se queres ter a minha companhia. Perguntaste se nasci no lugar que fora teu. Quando perguntei por ti, quase ninguém respondeu. Leonor desconhecida, Leonor que procurei, Leonor quase perdida. Leonor que me encontrei. Quando saiu, a própria Antena 1 dá-lhe uma chancela. Aquilo que lemos sobre o trabalho em si, e normalmente do que lemos do João Goberna, é do mais elogioso possível quanto ao trabalho que está aqui vertido, e de repente há quem diga que este é o melhor dos seus discos. Isto para quem tem, quem possa achar os discos como filhos, dizer-vos que temos preferências, seria complicado. Já tem a distância suficiente dele para perceber que de facto este possa ser o disco que mais o completa? Ainda não tem essa distância suficiente. O disco saiu há um mês, sensivelmente. Sim, não é? Claro. Agora, já me assusta muito ouvir muitas das críticas, no bom sentido, que fazem relativamente ao disco, quando falam no meu melhor trabalho, quando falam provavelmente num dos melhores discos do ano. Exatamente. Quando isso assusta-me um bocadinho, portanto eu tento nem pensar muito no assunto, porque senão começo logo a pensar, pergunto-me logo a mim mesmo o que é que eu vou fazer a seguir. Portanto é melhor nem pensar muito. Eu gosto de pensar que agora o menino há de fazer o caminho dele e há de chegar a quem de direito, e quem de direito há de pronunciar-se, e depois logo veremos o que é que virá por aí. Também não quero sofrer por antecipação, não quero estar ansioso, nem quero viver essa ansiedade de que este é o melhor ou é o pior, ou o que é que vem a seguir. Ainda não tenho o distanciamento. Agora, consigo perceber que é um disco... Provavelmente é o meu disco mais maduro, não é? Mas também porque eu estou mais velho. Seguramente, claro. E porque de alguma forma nós vamos crescendo, ainda bem que vamos crescendo, seja enquanto pessoas, seja enquanto artistas. Isso é bom. Até logo. Porque não te digo adeus. Tu que não eras da terra, mas que serás sempre meu, salvo se quem faz a guerra e foste tu. Porque nada como foi, porque não vou ser quem fui, porque no lugar dos dois não pode haver mais nenhum. Até logo. Meu amor, porque não te digo adeus. Pudesse eu trocar contigo respirar-te outra vez, dor maior, maior castigo, dor são todos os porquês, porque estás à minha espera. Porque para quem desespera, tu não vais, por mais que eu chame. Thank you. Até logo. Eu digo, um Doutor Zambujo foi que destaque várias vezes no Boa Nova, falando, também faz favor de nos abrir a porta cada vez que batemos ao ferrolho, e com muita satisfação nossa hoje em dia tem o sucesso que merece. Mas divulgamos aqui discos que de algum modo passaram até à margem. Aliás, haverá ainda pessoas ainda hoje que até seguem os Zambujo e que não conhecem até esses primeiros discos dele. E a pergunta é, vai nesse sentido, daquilo que lemos já sobre este lugar dela, um disco onde de algum modo canta as vicissitudes femininas e que faz com maestria. Eu pergunto, de algum modo este disco é o seu, entre aspas, lugar ao sol, como eventualmente foi para o Zambujo uns discos mais recentes? Infelizmente, não sei, mas aqui é uma opinião muito particular. Eu não estou a falar de Zambujo, nem estou a falar de mim, mas muitas vezes o reconhecimento dos discos ou o reconhecimento das canções ou dos temas não se faz pelo indicador da qualidade dos mesmos ou musical dos mesmos, uhum. Não é? Faz-se muitas vezes por outros fatores que estão adjacentes à própria indústria musical, que tem que ver com, sei lá, quem promove, como é que se vende. Isto é como nós... Uma coisa é nós estarmos a falar de música, outra coisa é estarmos a falar da indústria musical. Correto. E nós podemos ter muito boa música que não é conhecida, que não é do grande público e não é reconhecida pelo grande público, e ela está lá na mesma. Uhum. Não é? Depois podemos ter situações em que temos também essa mesma música que acaba por ser reconhecida não tanto pela música que é, mas por outros fatores. Como quem a promove, quem a vende, onde é que se promove, onde é que se vende. E se calhar nem tem tanto a ver com a música em si ou com os intérpretes em si. Mas já tem a ver com esta tal indústria e com este tal mainstream que falava há bocado. Não é? Portanto, sim, há coisas boas e há coisas menos boas, seja no mainstream ou seja fora dele. Portanto, e eu gosto de pensar que são dois universos diferentes. Lá está. Uma coisa é o universo da música, outra coisa é o universo da indústria musical. É. Agora, se eu também não ando a, quer dizer, não me preocupa o... É claro que nós gostamos de ver o nosso trabalho reconhecido. Claro. Sim, agora, não estou preocupado em ser mais ou menos conhecido, em estar mais ou menos dentro daquilo que a maioria das pessoas consome enquanto produto. O que preocupa-me é ter prazer naquilo que vou cantando. Daí, assumir que não tenho uma multinacional por trás de mim, não tenho uma grande editora por trás de mim. No fundo, acabamos por fazer os meus discos, são todos edições independentes, comigo e com a Alain, não é? Também não tenho aquela. Agora é que começamos a ligar um bocadinho mais às redes sociais, até pela questão do confinamento, era uma forma de estarmos mais próximos das pessoas, mas não sou um influencer, ou seja lá, um influenciador, nem pretende ser. Sim, né? Também, mas aprendeu bem a lição. Isso são tudo fatores que depois podem ser determinantes nesse reconhecimento ao nível do grande público, mas eu também não estou muito preocupado com isso. É fazer o caminho, é fazer o que gosto e é ter prazer naquilo que vou cantando. Muito bem. Mas, e também há os fenómenos da sorte, não é? Eu recordo, agora estávamos aqui a falar e estava-me a lembrar, e por via dos abusos, recordava dos Azeitonas, que passaram muito além de uma carreira e de repente alguém vai à televisão e cantou Anda Comigo Ver os Aviões e descobriram essa música que já tinha 3 ou 4 anos e passou a ser quase cancioneiro português. A música já lá estava. Exatamente. A música já lá estava, era aquilo que eu falava há bocado. Não teve nada a ver com a música, não é? Teve a ver depois com outros fatores que às vezes ou aparecem ou não aparecem, ou acontecem ou não acontecem. É um bocadinho, vamos lá ver. Se nós pensarmos até ao nível, por exemplo, vamos sair da música e vamos pensar na restauração. Se nós pensarmos, num restaurante que vende mais refeições por dia, se calhar temos que falar num McDonald's. Sim, claro. E agora, se me perguntar assim, queres ir almoçar ao McDonald's ou queres ir ali ao Alpendre, em Reolos? Que a maior parte das pessoas provavelmente não conhece, comparado com as pessoas que conhecem o McDonald's. E pá, por si mil vezes o Alpendre. E é muito menos reconhecido que o McDonald's. Mas pronto, mas é o que é. Mas lá está, estamos a falar que neste caso da indústria da restauração e não da restauração. Muito bem. Bem, agora fiquei com. Até porque estamos a gravar a horas impróprias. Agora fiquei com o Alpedro atrás da orelha. Por em causa foi amar-te. Não escolher foi cobardia. Mais difícil que deixar-te foi saber que não virias. Mais difícil que deixar-te foi saber que não virias. Foi saber que não virias. Foi saber que me faltavas. Não te dei o que tu querias. Tu não querias o que eu dava. Não te dei o que tu querias. Tu não querias o que eu dava. Tu não querias o que eu dava. Eu fingi que não sentia quando partia. Chorava quando chegava. Sorria quando partia. Chorava quando chegava. Eu sorria. Quando alguém te perguntar por que acabamos os dois, podes sempre confirmar que acabamos por amor. Podes sempre confirmar que acabamos por amor. Ora, para terminar, e de seguir iríamos lá e factuamos, quem são os seus companheiros que escolheu para esta, para este disco, não disco, livro, e que efetivamente se rodeou de pessoas tão com fino trato? Deixa-me me esqueço de ninguém. Portanto, eu parti desta ideia de tentar colocar-me no lugar de outras. E para não ficar nisto sozinho e para não ser um homem armado ao pingarelho a cantar as mulheres, sim, muito bem, convidei também a Isabel Zuzarte para fotografar esses mesmos lugares. Portanto, tenho a Isabel Zuzarte a contribuir com uma fotografia por cada um dos temas. Uhum. Depois convidei a Cristina Viana para desenhar e para criar os vídeos de dois dos temas. Não é? E depois, a nível do trio de fado, temos o Pedro Amendoeira na guitarra portuguesa, temos o João Filipe na viola e temos o Carlos Menezes no baixo e na produção do disco, propriamente dito. Exato. O Sérgio Rodrigues tocou piano e também contribuiu para a produção e fez os arranjos para o quarteto de cordas. O quarteto de cordas temos o Lívio, temos o Vascan, o Lívio e o Vascan nos dois violinos, temos o Miguel Vasconcelos na guitarra, na guitarra, na viola. E temos também uma senhora no violoncelo. A Teresa Araújo no violoncelo. E sei lá, e depois temos os textos desses amigos todos, do João Goberno, da Teresa Muz, do Ricardo Paes. E temos o Alan, que também está sempre comigo nestas aventuras, por mais loucas e por mais desviantes que possam parecer à partida. Portanto, isto não é um disco só meu, isto é um disco de muita gente. E é com muito gosto que eu faço discos com muita gente e com muitos amigos. Muito bem. Se voltou aqui, passou a certeza, o Ruca Rebordão, que nem aqui é o Ruca Rebordão veio tocar um tema. Na reviravolta, o Ruca Rebordão veio trazer as suas percussões e aquele feeling português, de uns lives de saias, não é? Que estão nessa reviravolta, que ele pôs ali o coração a bater desses lives de saias dessa mulher. A vida está muito boa, eu foto fazem que ver. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser, que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Se for importante, volta, se não for, não tem de ser, que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Eu não sou de quem me prende, nem tão pouco de prender. Quem me prende eu não entende, prender é quase morrer. São tantas voltas que damos, por cada volta trocada, volto faz sete sem engano. Estamos de voltas contadas. Se for importante, volta, se não for, não tem de ser, que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Se for importante, volta, se não for, não tem de ser, que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Vem na volta que é tristeza, revira a volta a alegria da vida. Fica a certeza que as voltas são como os dias. Se à partida cada volta tem outra volta que traz, se for importante volta, se não for, tanto me faz. Se for importante volta, se não for, não tem de ser, que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Se for importante, volta, se não for, não tem de ser, que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Se for importante, volta, se não for, não tem de ser, que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Há pouco antecipou-se naquela que ele tinha guardado para o fim, colocou a bitola onde ela está e pergunto: e o que se segue? Eu pensei que estamos a... É um pão que saiu agora da forma. Ainda não me vou preocupar com isso, mas vai ser uma coisa que me vai preocupar muito. E espero bem que seja, não é? Também é sinal que estamos vivos. Claro que sim. E o facto de ter tido um disco conceptual, na escolha do que entrava e saía desse conceito, ficou alguma coisa na gaveta à espera de outros dias? Estão sempre coisas... Há sempre coisas na gaveta. Neste caso já não são gavetas, já são fecheiros. Eu, houve uma altura da minha vida que usava gavetas e papéis, agora são fecheiros. Mas há sempre muita coisa espalhada, aliás. E depois quando eu decido fazer discos é que vou arrumar os fecheiros. E vou à procura do que é que faz sentido e que conceito é que faz sentido, e depois a coisa começa a ser construída. Mas não deixei de escrever, não deixei de pensar, não deixei de viver os dias que temos, portanto, e acho que essa pode ser uma mais-valia. Não deixo de trabalhar com histórias de vida, não é? Portanto, os fecheiros ou as gavetas estão sempre lá e vão sempre tendo espaço para mais pessoas. Muito bem. Olha, agradecer a disponibilidade que teve aqui para a Boa Nova. É uma terceira vez. A quarta já há de ser ou nesse Alpendre, ou num Alpendre aqui, junto aqui ao Oliver do Hospital, que teríamos muito gosto. Isso era uma grande escolha para a conversa. Exatamente. E não há de faltar oportunidades. Duarte, uma vez mais, um abraço e obrigado por tudo. Um abraço. Obrigado, Pedro. Um abraço. Vou-me embora, vou partir, mas tenho esperança de correr o mundo inteiro. Quero ir, quero ver e conhecer Rosa Branca e a vida do marinheiro sem dormir. E a vida do marinheiro, branca flor, que anda lutando no mar com talento. Adeus, minha mãe, meu amor. Eu hei de ir e hei de voltar. Adeus, adeus, minha terra, vou partir. Mal de ti jamais direi a ninguém. Dar ao mundo muitas voltas quero ir, mas não sei se voltarei. Vou partir, mas tenho esperança de correr o mundo inteiro. Quero ir, quero ver e conhecer a Rosa Branca e a vida do marinheiro sem dormir.